No dia 29 de agosto, a Secretaria Municipal da Saúde de Gaspar vai promover o terceiro mamasso do município. Para sabermos mais detalhes deste evento, vamos conversar agora com o Arnaldo Munhoz, que é o supervisor da Atenção Básica de Gaspar. Arnaldo, já tudo preparado para mais esse grande evento na Praça Getúlio Vargas? Sim, Gil. Esse evento, na verdade, como você falou, é o terceiro, né, que a gente está fazendo no município. Então, é o nosso terceiro mamasso municipal. Ele, nessa edição, ele está sendo organizado pelo Centro Especializado de Saúde da Mulher e da Criança, da Maternidade do Hospital de Gaspar, junto com as nossas unidades de saúde e com a comunidade em geral, né? Então, esse evento, na verdade, ele vai ter como objetivo principal que é incentivar, claro, o aleitamento materno, mas também no momento de troca de experiência entre as futuras mamães e as que já são mamães, que estão no momento da amamentação e com foco principal na importância da amamentação na primeira hora de vida. Supervisor, a Praça da Prefeitura sempre o espaço escolhido para esse evento. A partir de que horas as mães deverão se reunir? Então, no dia 29 de agosto, né, semana próxima, às 14h30, a gente vai estar, então, já organizados, esperando por todos, na Praça Getúlio Vargas, que fica em frente à Prefeitura. Mas é importante a gente ressaltar que, caso houver chuva no dia, o evento não será desmarcado. Ele só vai ser transferido para o auditório do DITRAN, que também fica ali localizado na Prefeitura. Então, mesmo com chuva, esse ano vai acontecer o terceiro mamasso. Além, é claro, da importância do encontro das mamães com os bebês, com o mamasso, a saúde também disponibiliza de parcerias para a realização desse evento. Sim, as parcerias mesmo, na verdade, a gente está em contato com o hospital frequentemente, que é onde nascem nossas crianças, né? Então a parceria principal é entre o hospital, a atenção básica, que são os nossos postos de saúde, e o Centro Especializado de Saúde da Mulher. Então nesse dia vão estar lá profissionais dessas três localidades, dando orientações acerca da importância do aleitamento materno. Nos anos anteriores já houve um grande público, a presença grande de mamães amamentando seus filhos em praça pública. Sim, todo mamasso a gente fica muito, muito feliz pela participação não só dos profissionais, mas sim da comunidade, né? A gente, em todos eles, a gente teve uma presença maciça das usuárias, futuras mães e as mãezinhas também, recém-mães que estão amamentando. As mulheres, as mães que desejam participar, é só comparecer no local, no horário especificado, tem que reservar antecipadamente? Não, Gil, na verdade o evento é aberto a todos, não somente para as mães também, aquelas que pensam em ser mães, que querem tirar alguma dúvida já sobre amamentação. É um evento que é aberto, não precisa pré-inscrição. Se caso quiser tirar alguma dúvida sobre o evento ou também sobre a amamentação, podem procurar as unidades de saúde dos bairros, que todos estão aptos a fornecer essas orientações. Supervisor, o senhor ligado à atenção básica do município, vale destacar a importância da amamentação para os bebês. Como sempre a gente fala, é o que é essencial para a criança até os 6 meses de vida, né, Gil? Então, o que a criança precisa para se desenvolver e crescer adequadamente nos 6 primeiros meses de vida, ela tira do leite materno. Então, é claro que a gente trabalha, além da importância do aleitamento materno, a gente sabe que também, pós-parto, existem algumas complicações que as mães também não podem amamentar. Então, eu acho que isso também tem que ser bem trabalhado. Os casos em que elas não possam amamentar, porque às vezes a mãe se trabalha durante uma gestação inteira para que amamente quando a sua criança nasce. E que por alguns problemas a gente sabe que isso não acontece. Então o serviço de saúde também está preparado para dar suporte para essas mães que tinham tanto esse desejo e que não conseguem por algum motivo. Mas eu acho que o que a gente tem que ter em mente é a questão da importância do leite materno até os 6 meses. Lembrar que até os 6 meses é a única coisa que ele precisa para poder se desenvolver bem. Não precisa de água, não precisa de chá. E a partir do 6º mês, aí ele se torna complementar, né? Então até o final dos 2 anos de vida é o que hoje o Ministério da Saúde e as organizações mundiais preconizam aí de alimentação saudável para crianças. Nós conversamos com o Arnaldo Munhoz, supervisor da Atenção Básica de Gaspar, nos falando sobre o terceiro mamasso do município, que vai acontecer no dia 29 de agosto na Praça Getúlio Vargas, a partir das 14h30. Da Secretaria Municipal da Saúde, Gil Dias para a Rádio Sentinela.